Minha gatinha parda que em janeiro me fugiu. Quem achou a minha gatinha, você sabe, você viu. A gatinha parda que em janeiro me fugiu. Quem achou a minha gatinha, você sabe, você viu.